sabe, o Guardião 07. Guardião 07 tem a frequência livre. Posicionar 6259, voa Sagaz. Sagaz, 6259, muito grato. Salvador, voo 940. 940, prossiga. Ok, posição 62, eu puxo bem cancelamento. Vire para chamar a resposta para o táxi, ou no meu 940. Voltará. Oceano é 6259, chamo Centro Recife 1-251, alternando 3325. 251-3325, Oceano é 6259, graças. Força Aérea 201 no UNO, está autorizado em ILS, reporte estabilizado. Autorizado, ILS X-Way da UNO 0, vai reportar estabilizado, Força Aérea 209. Ataque 1940, 178 a bordo, 3 horas e 50, o 7 Papa Galeão. Fono 940, utilizando o táxi via parte 1, linha Alfa, no ponto de espera da 0, chame torre frequência 1 no noite desse momento. Parte 1, linha Alfa, 2,5, boa noite. O Gol no 273, chame o centro Recife 1251, alternando 3325. 251-3325, gol 1273. comandante, boa noite, gol 1940, se aproximando do ponto de espera para nós. Gol 1940, autorizado a linha e decolar, pistão 10, vento 1-10, grau 099. Autorizado a alinhar e decolar, gol 1940, cabeceira 10. Tabatango Eco Bravo, Índia, chama a identificação, voa a AMAN para chegar da AMAN, reporte pronto para descida. Eco Bravo, Índia, desça para o nível de voo 050. Prossiga. Gente, Romeu Batatango, 10 com referências visuais, o número 10, a frequência está livre, chama o Instagram. Prossiga, Fox Serra, Serra. Fox Serra, Serra, chame solo 1219. Gol 940, decola 250, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, 1940. Serra 209, está estabilizado no ILS, exterior 10. Força Aérea 209, completa final ILS, chama torre de Salvador 1186. 1186, vai chamar o Força Aérea 209, boa noite. Boa noite. Geo, boa noite, teste o ILS, Força Aérea 209. No check, trem autorizado, pouso, pistão 10, vento 1-10, grau 08, nós. Ciente, trem de pouso baixado e travado, livre pouso, Força Aérea 209. Boa noite, contato a radar de decolagem, só para o seguinte, voo 360, sair da Arbor. Sem restrições, 360, perdeu da Arbor, voo 1940. Fox Serra Charlie, procedimento correto para acionar chame torre, frequência 1-8, decimal 6. Salvador, boa noite, passando Fox Serra Charlie. Prossiga Fox Serra Charlie. No 44, para estacionamento. Fox, tá passando Fox Serra Charlie, livre sonar, já pronto para táxi. Thank you. Patambu Eco Bravo Índia, está autorizado a descer para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000 pés, ajuste no 013, Eco Bravo Índia. Aérea 2011, no solo 805, autorizado backtrack, pistão no zero, até o pódio de autoridades. Afirmativo, vai realizar o backtrack, vai prosseguir até o pódio de autoridades, Força Aérea 2011. Posso ficar no carro 4 a bordo, 3 a 1 e a perna de uma pessoa para cá. Posso estar no carro autorizado, táxi até o ponto de estrada 17. Gol no 940, chama o centro registro no 260, terno no 288. 260, 288, boa. Posso estar de Charlie e a porta aérea de ponto cabeceira 17. Aérea 2011, está visual com a viatura Element, está liberando a pista. Sente foto aérea 2011, siga a viatura, fala, mas não escuta teu corte. Eu não sei escuta teu corte, eu quero 2011. Oficial Charlie, autorizado decolagem fiscal no 7, vento 1-10 graus 079. Sabadão, Eco Bravo, Índia, desce para 3. Fox, Charlie, decola 59, sendo controle 120, decimal 8. 08, boa noite, obrigado. Fox, Charlie, 2019, a parte de abril, bom presente, mal para mim. Você também, Fox, Charlie, 2019. Fox, controle de Salvador, boa noite, Fox, Charlie, Charlie, Puka, Jamo. Papatango, Fox, Charlie, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 350, sai da Fuca. Fuca 350, Charlie, Charlie. Sabatango Eco Bravo Índia, desce para 2 pés, ajuste 1-0-3, autorizado ILS, posto estabilizado. Sabatango Eco Bravo Índia, copiou o controle. Sabatango Eco Bravo Índia, copiou o controle. Bravo Índia, desce para 2 no pé. Prossiga. Eco Bravo Índia, prossiga. Papatango Fox, Charlie Charlie, chama o centro Recife, 12545, contorno 2085. 2545, 2385, boa noite, obrigado. Papa Tango Whisky, Yankee Tango, tá na escuta do controle? Tango Whisky, Yankee Tango, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, voa Ponce, para chegar da Ponce. Patango Eco Bravo ainda está estabilizado? Estabilizado, não estou outro tempo. O Eco Bravo Índia está no contexto. Ok, obrigado. O Eco Bravo Índia completa final LS, chama Torre 1996. 118 o quê? Meia dúzia. Viu? O Papatango Eco Bravo Índia, boa noite. Sossega Eco Bravo Índia. Então está 2 por 2. Bravo Índia no curso. Eco Bravo Índia, check 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-1-0, grau 0-7-9. Ok, está com o trem de pouso baixado e travado. Passaria 2-2-2-4, formação Juliette. Passaria 2-2-2-4, acima a identificação. Então, vai ser nível de voo 050, voa a mão, filha da mão. Qualquer na passarela das dois, você pode ter continuado a formação na terra, poderia continuar? O passaredo 2224, a informação é a Tango.